Experiência com o Senhor, mas é qualquer um que pode ter essa experiência. Levante-se, levante sua voz e declare a Ele. Atenção, ou é a tua experiência, ou será, profetizamos. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente terrível, não importa. O mais devasso saiu de casa, adulterou,